Cristo está contigo, o mundo pode

Começa agora o Manaus em 60 segundos. Moradia. A prefeitura está concluindo a entrega de mais de 1.000 mobílias às famílias do residencial Morar Melhor 15, no Parque das Tribos. Além da casa própria, os novos moradores receberão itens essenciais para começar uma nova etapa com mais conforto e dignidade. Saúde. Mantenha a sua caderneta de vacinação em dia. Procure a unidade de saúde municipal mais próxima de você no site manaus.am.gov.br/censa e vacine-se. Vacinar é um ato de proteção e cuidado com a vida. Infraestrutura. A prefeitura intensificou os serviços de recuperação asfáltica na Avenida Djalma Batista nesta semana. A ação contribui para um trânsito mais seguro e melhores condições de circulação. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. Pra sintonizar. Ouvir outra rádio? Não! Só ouço. 94,3 MHz. FM do Povo. Seja bem-vindo à Rádio Oficial do Forró. ZYC 257, 94,3 MHz. Sistema de SICA de comunicação. FM do Povo. Manaus, Amazonas, Brasil. Brasil. Pra cantar, ouvindo as melhores, você vai dançar. Se ligar. 94,3. Aqui só toca sucesso. 94,3. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca, ser o seu batom. O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira. Pra te beijar durante o tempo em que você dormir. Eu quero ser um sol que entra no seu quarto adentro. Te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos teus dedos. Entrar na intimidade desse teu segredo. Quero ser a coisa boa, liberar ou proibida. Tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. Além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo. A bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite eu não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia. É meu sonho, minha festa, minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida. Tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, ou sabe dar e querer da mulher. O melhor em fazer desse amor. O que come, o que bebe, o que dá e recebe. Um homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher. Esse amor, sua vida. A comida, a bebida, na justa medida. Mas um homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz esse amor, sua vida. A comida, a bebida, na justa medida. Um homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz esse amor, sua vida. Da justa medida. Joga mais uma que eu quero ver a minha vaquejada balançando agora, vai. Se tem baile no morrão, já sabe onde eu sou. WS Malvadão, foi ele quem convocou. Com nós o pente é certo, sem sentimento. Compromisso é com minha trapa e todo mundo. Você quer cair com popô? Que massa é tu depois do baile. Que massa é tu depois do baile. Alô, Bruno. E se quer cair com o popô, Bruno do Recife, cachorro ali, ó. você duvidou do que eu sou. De Maceto depois do baile. De Maceto, Cristian Festa. Safadão te leva. Tô com um copo na mão curtindo o baile de favela. Saiu da zona sul pra me sentar na festa. É os caras do momento que te bate. A minha safadona, hoje eu vou botar em sequência de toma, toma, tapa no bom. Novinha safadona, hoje eu vou botar sequência de toma. Vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, tapa no bumbum, vai toma, vai toma. Equipe MG, turma da equipe MG, um abração. Vai toma, toma. Quem tá aqui no Lucena curtindo na boa, na moral, na paz, levanta a mão e diz, ó. Deixa nós viver, vai, e faz essa vida passageira. Deixa nós viver. Me ligou na madruga, falou safadão, vem fica comigo, eu tenho quero aru. Mas sendo sigilo, sem correr perigo, eu te quero pretinho do cabelo azul. Só tapa forte um pouco de carinho. Calma, gatinha, calma. Megahertz. Eric Land, aquele pagode diferente. Escuta. Vacilei com meu coração, errei quando te entreguei, me traumatizei. Onde tu aprendeu a amar pra eu passar longe de lá? Deus me livre de esbarrar em outro igual você. Se errando que se aprende, eu aprendi com você. Queria eu nunca ter te encontrado, mergulhado em sentimento gado. Queria eu não ter ido além, com alguém que não ama ninguém. meio da multidão. Sainha bem curtinha, bota preta, chapelão, pulseirinha da Vivara, bolsa da Louis Vuitton, mexendo com a cabeça dos playboys do peão. Eu sei que o ponto fraco dela é fazendeiro cheio de tatuagem no braço, é Hilux com sonzão e o vidro, isso filmado. 8 segundos é muito pouco pro que a gente faz o quarto. Pra prender essa morena eu preciso mais que um laço. Ela sabe que o cowboy é no pique, jogado caro. Tem umas 3 caminhonetes e uma fazenda cheia de gato. Na estrada de terra ou na estrada de asfalto, na frase é gaço. Nós dois andando de rango, às 5 da manhã. Estamos beijão de língua com balinha da tela. Quero mais ser falando, ele já virou minha fã. No painel tem chapéu e no banco tem sutiã. Nós dois andando de rango. Bem curtinha, bota preto, chapelão, serinha da Vivara, bolsa da Louis Vuitton, mexendo com a cabeça dos playboys do peão. Eu sei que o ponto fraco dela é fazendeiro cheio de tatuagem no braço, é Hilux com sonzão e o vidro, isso filmado. 8 segundos é muito pouco pro que a gente faz o quarto. Pra prender essa morena eu preciso mais que um laço. Ela sabe que o cowboy é no pique, jogado caro. Tem umas 3 caminhonetes e uma fazenda cheia de gado. Na estrada de terra ou na estrada de asfalto, na fase é gaço. Nós dois redor de rango, às 5 da manhã. Só nos beijão de língua com balinha de hortelã. Quero mais cê fala rango, cê já virou minha fã. No painel tem chapéu e no banco tem sutiã. Nós dois redor de rango, às 5 da manhã. Só nos beijão de língua com balinha de hortelã. Quero mais cê fala rango, cê já virou minha fã. No painel tem chapéu e no banco tem sutiã. FM do Povo. Na sua mão eu descobri o que não é amor. E como é bom poder te ver e não ter sentimento. Léo Santana! Eu já sofri por te perder e hoje eu bebo agradecendo o livramento. Quem queria hoje não quer, quem não queria tá querendo. Posso estar na seca um mês sem fazer, não te vejo. Nem louco de bebo, nem louco de bebo. Esse corpinho tá ligeiro. Se rouba, fala bem que eu não frisco o dedo. Nem louco de bebo, nem louco de bebo. Esse copinho tá ligeiro. Léo Santana! Bora, Valinho! Yeah. Muito boa noite, gente linda! Na sua mão eu descobri o que não é amor. E como é bom poder te ver e não ter sentimento. Fala bem, Marinho! Eu já bebi por te perder e hoje eu bebo agradecendo o livramento. Quem queria hoje não quer, quem não queria tá querendo. Eu não tô nem aí. Pode estar na seca, um mês sem fazer, não te vejo. Nem louco de bebo, nem louco de bebo. Esse corpinho tá ligeiro. Pode estar sem roupa, falar, vem que eu não trisco o dedo. Será? Nem louco de bebo, nem louco de bebo. Esse corpinho tá ligeiro. Cristiano! E aí, bebê? Tu quer saber o segredo, é? Pega o DS! Eu sei que é assim. Só me procura em dia de semana. E mais eu sei que é outro que deitar na sua cama. Ela fala pra mim que o sonho dela é construir família. E mais eu sei, ela estudou na escola da mentira. Tu quer saber o segredo pra dar tudo certo entre a minha vida e a tua? Joga fora nossas fotos, apague o meu telefone e queima aquela camisa que tu chamava de sua. Tu quer saber o segredo pra dar tudo certo entre a minha vida e a tua? Joga fora nossas fotos, apague o meu telefone e queima aquela camisa que tu chamava de sua. É pra tocar no paredão. Mas eu sei que é outro que deitar na sua cama. Ela fala pra mim que o sonho dela é construir família. E mas eu sei, ela estudou na escola da mentira. Tu quer saber o segredo pra dar tudo certo entre a minha vida e a tua? Joga fora nossas fotos, apague o meu telefone e queima aquela camisa que tu chamava de sua. Tu quer saber o segredo pra dar tudo certo entre a minha vida e a tua? Joga fora nossas fotos, apague o meu telefone e queima aquela camisa que tu chamava de sua. Me chamo Elizabeth, tenho 44 anos, tenho minha filha de 17 anos, que é a Isabelle, e a Ruth, de 12. Mas eu louvo a Deus que um dia terminou na minha casa. Procurei a prefeitura, me cadastrei, deu tudo certo. E agora a minha história é aqui, no meu novo lar. É, Elizabeth, a gente sabe o quanto é difícil realizar o sonho da casa própria. E foi pensando em quem mais precisa que a Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo Federal, entregou os residenciais Morar Melhor 13, 14 e 15 no Parque das Tribos. São 576 apartamentos semi-mobiliados para famílias que agora podem começar uma nova etapa de vida e escrever uma nova história. Dignidade para quem mais precisa. Dá uma alegria danada ajudar uma mãe de família igual a você, que já lutou tanto nessa vida. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. O lixo que é jogado em via pública é uma das causas que prejudica a cidade, entope bueiros e em dias de chuva provoca alagações. Mas se cada um fizer a sua parte, podemos transformar essa realidade. A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de limpeza e agora Manaus passa a contar com 9 caminhões de lixo novos, reforçando a coleta de resíduos domiciliar por todas as zonas da cidade. Manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Descarte os resíduos próximos ao horário da coleta domiciliar e não jogue lixo nas ruas e igarapés. Afinal, é cuidando de Manaus que nós cuidamos da nossa gente. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. FM do Povo. Quem ouve, nota a diferença. FM do Povo. Mais música por hora em seu rádio. Aqui só toca sucesso. 34,3. Gui, eu vou explicar essa história pra você que acontece muito, tá? Errado. Acho que eu não tô tão errado de dar rumo pra um coração que alguém deixou de lado. Ele nem chegou a ser amigo, mais ou menos conhecido, então não tem culpado. É, tô tranquilaço. É pior que eu tô mesmo. Na verdade a história tá toda enrolada. Ele vacilou, minha boca te beijou, mas sua língua não ficou parada. Para, vai falar que você voltou com esse cara. Mas se falar das notas ficarem, vixi. Yeah, yeah. Deixa grilar, deixa ficar veneno. Porque se larga de novo, eu pego mesmo. Se vocês não firmam a relação por nada, eu não sou obrigado a perdoar suas terminadas. Deixa grilar, deixa ficar veneno. Porque se larga de novo, eu pego mesmo. Eu não sou obrigado a perdoar suas terminadas. Deixa ele grilar, deixa ele ficar veneno. Eu não tô nem aí. Na verdade a história tá toda enrolada. Ele vacilou, minha boca te beijou, mas minha língua não ficou parada. Para, vai falar que você voltou com esse cara. Mas se falar das nossas ficadas, hein? Yeah, yeah. Deixa grilar, deixa ficar o veneno. Porque se larga de novo, eu pego mesmo. Se vocês não firmam a relação por nada, eu não sou obrigado a perdoar suas terminadas. Deixa grilar, deixa ficar o veneno. Porque se larga de novo, eu pego mesmo. Se vocês não firmam a relação por nada, eu não sou obrigado a perdoar suas terminadas. Oh! Porque se larga de novo, eu pego mesmo. Relação por nada, eu não sou obrigado a perdoar suas terminadas. Oh! Se vocês não firmam relação por nada, eu não sou obrigado a perdoar suas terminadas. Essa mulher caiu, tropeçou, levantou, seguiu, chorou, mas ninguém nem viu. Nasceu para superar, sem reclamar. Nada nesse mundo a faz desistir. Foi treinada pra seguir. Deu um tempo no amar, sabe se valorizar, porque é mulherão da porra, o mulherão da porra, que sai pra trabalhar, não cansa de estudar, no frio ou no calor. Mulherão da porra, mulherão da porra, que acorda cedo e vai, e da vida quer mais. Que morrer de amor. Se a vida te oferece flores, ela esconde suas dores. Se arruma, maqueia e sai. Do salto ela nunca cai. Gosta de se vestir e se portar. É sexy sem ser vulgar. Sabe onde quer chegar. Simplesmente ela é um mulherão da porra. Um mulherão da porra. Que sai pra trabalhar, não cansa de estudar, no frio.

infernal. Estranho seu cheiro na cama, mesmo que deixa quando entra e sai. Aonde ficaram os beijos de todos os planos? Não sei o que eu vou fazer. Me encontro perdido sozinho falando aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade eu não quero e nem a vida de solteiro. O que eu quero mesmo é que você me entenda. E eu te fiz mal e meu amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. E façante, e se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou um façante, eu não devia, mas tenho outra a viver. E se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Sei que no amor sou um façante, eu não devia, mas tenho outra a viver. Apaixonado pra você. Mais uma vez, pista musicais. Estranho seu cheiro na cama, o mesmo que deixa quando ele sai. Aonde ficaram os beijos e todos os planos? Não sei o que eu vou fazer. Me encontro perdido falando sozinho aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade eu não quero e nem a vida solteiro. O que eu quero mesmo é que você me entenda. Que eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. Façante, e se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou um façante, eu não devia, mas tenho outra a viver. Se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou um façante, eu não devia, mas tenho outra a viver. Apaixonado pra você. 90% apaixonado. Sempre a mesma coisa. Mas promoções. E faz antes. Se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. E no amor sou um façante. Safadão 2025 falando com sentimento. Vamos assim, ó. Fui daqueles de pedir perdão. O meu orgulho leva embora a minha razão. Eu sei o quanto o meu tropeço machucou. Deslize, minha carne fraquejou. Eu nem sei direito de que jeito foi acontecer. E nem vou tentar te convencer. Nem que eu tentasse, acharia uma explicação. Nada que eu fale vai curar sua decepção. Chuva de arroz, rosas no buquê, deixa pra depois, pra que merecer? Ah, como eu queria ser o cara certo pra você. Um amor a dois, não se vive a três, mas foi como foi, o instinto fez. Meu corpo ser de outro alguém, por um segundo eu fui também. Eu vou levar a vida sem alguém. E nem vou tentar te convencer. Nem que eu tentasse, acharia uma explicação. Nada que eu fale vai curar. arroz, rosas ou buquê, deixa pra depois, pra quem merecer. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Qualquer hora. Você ouve. 94,3. Indicador na cara, altos palavrões. A gente não terminou em paz. É preciso daqui. Aparentemente ninguém volta mais. Mari Fernanda! Mas se que rolou em off vazasse, se a minha cama abrisse a boca agora, todo mundo ia saber que tem solteiro que namora. Mano, volte! Você fala que me odeia pra cidade inteira. Eu falo que eu só volto se eu tiver maluco. A gente é aquele casalzão doideira. Fala mal, mas dorme junto. Pra cidade inteira, eu falo que eu só volto se tiver maluca. A gente é aquele casalzão doideira. Fala mal, mas dorme junto. Não terminou em paz. Perfil cinza daqui, perfil cinza de lá. Aparentemente já não volta mais. Mas se o que rola em off vazasse, se a minha cama abrisse a boca agora, todo mundo ia saber que tem solteiro que namora. Quem sabe diz o quê? Cê fala que me odeia pra cidade inteira. Eu falo que eu só volto se tiver maluca. A gente é aquele casalzão doideira. Fala mal, mas dorme junto. Você fala que me odeia pra cidade inteira. Eu falo que eu só volto se eu tiver maluco. A gente é aquele casalzão doideira. Fala mal, mas dorme junto. A gente dorme junto. Mano, Walter. Só uma pausinha. Mari Fernandes. Bola. A gente se beija, a gente se abraça, a gente se quer toda hora. Viciado, fissurado em você. Vou te amar pra sempre e por isso não me canso. Alô, Champa, tá na boca da galera. O nosso amor é 10. Nosso amor é. A gente se beija, a gente se abraça, a gente se quer toda hora. O nosso amor é 10. O nosso amor é bola. O nosso amor é show de bola. A gente se beija, a gente se abraça, a gente se quer toda hora. Deixa ela entrar. Jairzão, cavaleiros! Volta pra mulher.